Lima 53 ao número 4. Siga. Gente, na sequenciamento que é o número 6. O número 07 no decolado aos 13, 1098, o controle, bom voo. 1098, voo no 07. Obrigado. Botão igual, modo 607, decolado, da Dael. 607, sobe para o 360, vigilância radar, pro de Dael. Modo 607, 360, Dael. 360. 360, Dael. Voo 1804, Centro Recife, 1251, 133-25. 251, alternado? 3325. 3325, grato. Mais. Porto 184, autonomia 3 horas e 2, alternando Campinas. Autorizado prosseguir via Pátio Índia Alfa, quando no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1014, tem um bom voo no 897. Taqueando via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 110, estou em 118, decimal 6, altímetro 1094, obrigado e bom trabalho. Estou também. Voo no 605. É, após a passagem do resto da companhia retaguarda, está autorizado início do push 03. Após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, início do push 03, então na 3179, muito bom dia, prossiga. Depois a gente fez a confirmação, a provável saída para Guarulhos. Dia por isso, 50, da El Leda Bideb. Da El Leda Bideb, grato. Salvador, bom dia. Gol 1897, não pode ser, é o novo, né? No pronto. Bom, Salvador, bom dia. É o Rio 5973, muito bom dia. Pronto, Copa? Autorizado para Recife, 310 ao nível, decola da 10, sai da Fuca, transitora Caju. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5526 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Após decolar, estamos à esquerda. Seu contagiamento está correto, está sem funções de aeródromo? Sente, então seu número 6 no sequenciamento para decolagem, ok? Oi, 35197 está autorizado o início do push, bem lentamente, ok? Ciente, vai. Então, pushback e acionamento lentamente, 35197. É o 5514 da Trix, por gentileza, o nosso número sequencial. Assim que o tráfego da TAM, que eu autorizei agora no 07, iniciar, você será o próximo. Então, na minha sequência, o seu é o número 1 após duas decolagens aqui, tá ok? Que maravilha, muito obrigado. É. Número voo, ano 605, próprio ataque, 3 horas e 50, ano 6, seu bem, 160, ok na cabina. Ouro 607. O terceiro. Controle Salvador, bom dia, Gol 1897, decola da Euleta, passando 2500 para 360. 897, estado para o 360, vigilância radar. Sino 360, Gol 1897. Número 05 ali mantém cabeceiro no zero inicialmente. Ali mantém a cabeceiro no zero, número 05. T05, livre decolagem, pressão no zero, o vento no 30 graus com meia dúzia nós. Livre decolagem, pressão no zero, no meia dúzia. 3517, previsão de decolagem aos 29, ok? Sim, Tito 3517. Número 05, decolado aos 2409-8, bom voo. 098, bom dia, Gomes 05. Bom dia, Gomes 05, cruza 1500. Bono 605, salto para o 360, vigilância radar. 360, Gomes 05. Santana com 3 horas e 40 de autonomia com 1976 a bordo. Prossegue via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1014, tenha um bom voo, 3517. Pátio Índia Alfa com 1014, obrigado, 3517. Até a próxima. O 5514 autorizado por sistema táxi. Autorizado por sistema táxi, 5514. Controle o Papa Romeu Quilo Serra Lima para encerrecido. Quilo Serra Lima, desça para o 050. Salvador, cordial bom dia, azul 4208, cruza 200, para 1050, informação hotel. Azul 4208, identifique, desse mantenha nível de voo 100, chegada a Mari. 100 na Mari, azul 4208. Voo 897, voo Hybrid e chame Centro Recife, 1251-3325. Voando o Hybrid e chamará o Centro Recife em 251-3325, voo 897. Voo 605, sobe restrito ao 340. 340 na 605. Sou de Salvador, bom dia. 3597, ponto espera pronto, no 3597, autorizado. Ingresso e decolagem, 120.8. Autorizado, alinhar e decolar, 120.7. Agora 1014, previsão de colagem aos 34. Juliette, lentamente, trip 5594. Via Pátio Índia, comandante, ataque 6, Alfa entre Juliette e Índia está interditado. Pátio Juliette, Índia, trip 5594. 3153, está autorizado o início do push lentamente, me chama quando pronto para o táxi. A reporta para o táxi, 3153. Solo Salvador, 35343, 45. Azul 4208, desça para o 060. 060, azul 4208. Autorizado para Ilhéus, nível 280, decola da 10, saída da EL, leva direto. Após decolagem, curva à direita. 5541 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Positivo, da EL, Leda para Ilhéus, no 280, pista 10, transponder 5541, 19,8. O nível final solicita 210. Estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado aqui do Serra Negra. Azul 4208, reautorizado 3 no pé, altímetro no 0 no 4. 13 no pé, no 0 no 4, azul 4208. Salvador, trip 5514, aproximar a boa espera da 1-0. Gente, mantém a boa espera, o trip. É o boa espera, trip 5514. 3517 aos 30, controle, 19-8. 19-8, obrigado, 3517. Chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251, 133, 25, gol 9605. Controle Salvador, bom dia, centro 3597, na saída agora, cruzando 2000, na sua escuta. Centro 3597, contato radar na decolagem, subou nível 380 na saída agora, transição ao fito. Gente, 380, que agora é o fito, 3597. O 5514 autorizado, ingresso e decolagem, 120.8. Autorizado, ingresso e decolagem, para o 5514. 38, gente, da 3153. Papa Romeu, Mike Sando, Juliette, autorizado, pushback e acionamento, chama ataque. Autorizado, pushamento, só para o ataque, Mike Sando, Juliette. A 3179 está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, saída da EL, leva Bidev. E Bidev intercepta pelo 50, prossegue até o destino. Aciona 5542 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Autorizado 340, Guarulhos, decola da 10, da EL, leva Bidev, e Bidev intercepta pelo 50 até o destino. 5542, o transponder 19,8, controle Salvador 3, 179. Cotejamento correto, chama para o propósito. Câmara. Azul 4208, autorizado a final do procedimento LSX, pistão no 0, desça para 21 pés, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Desce a 21 pés, César, no 014, autorizado em Leste, pode estabilizar o voo 7208. Três, quatro, 19, 8, 1. 19, 8, bom trabalho. Butan, 3153, para o táxi com 74, alterna cabina com 4 horas. O 4, contato radar na decolagem, subo nível 190 na saída PUCA. Saída PUCA 190, 5594. 14, tem bom voo. 14, pátio India e Alfa, 186, torre grátis, tá? 3, 1, 3, 3. 1, 7. Serra Lima, cancela o plano ao 35, autorizado para o seguir os Alfa 17, reporte na final. Chamada final, Lima. Sim, não foi copiado a procedência, informe... Também o tempo era mal? Sim, papai Romeu Fox Lima, aciona o código transponder 0122, mantém condições lá 500 pés, altímetro em Salvador no 014, reporte ingressando na linha do litoral, no Fora da Barra. Salvador, bom dia, o 3153 vai aproximar, ponto 3150 da 1-0. 3153, tira ponto. Afirmativo, pronto. Autorizado, ingresso e decolagem da 10, uma centena com 10. Afirmativo, a linha decola, 3153. Autorizado, 10. 6 horas e 38 de autonomia, alterna Belém. Digo pouso para o Fio Serra. 118,5, o altímetro marca agora 1014. Pátio Índio Alfa no ponto de espera 118,6, 1014, marca em Juliette. Estabilizado em Juliette, fiz uma copia de todos 14208. Torre, qual noite é só 612? 18,6, bom dia. Torre Salvadora, bom dia, 14208, vai passar o externo uma milha, baixar o trabalho que está vindo. Gente, o azul, ajuste 1014, continue aguardando, está livre. Aguardando. Solicita a direita aí, tá? Serra Lima, autorizada, 38, prossiga até o está. Salvador, Papa Romeu, mais 100 milhões, próximo ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera o Mike, Tango Juliette. Mantendo ponto espera, Mike, Tango Juliette. Pouso 208, pouso autorizado no 0, 120.8. Livre pouso, pistão no 0, 04208. O Kilo Serra Lima ainda não escuta? Faz reposta através do ator. O solo Salvador, 35345. Prossiga. 198, tá 3153. Comandante, as decolagens são feitas de 5 em 5 minutos, independente da rota e do pátio que você se encontra. As a sequência é o total 9991, Rio 5973 e o senhor, e todos encontram-se no pátio 3, ok? Ah, tá bom então, obrigado. Ok, na feira da El após Leda, me deve 3153. Poderia confirmar a... É o número 2. Eu tenho uma aeronave para pouso. É a aeronave que se encontra no ponto de espera. Assim que ela iniciar a decolagem, eu vou liberar o total. O senhor vai logo na sequência. O 79 é o número 4 para posto no aeródromo, ok? Mantenha, me escuta e aguarda. Agora tem uma previsão de número 4, uma sequência de decolagem. É, as aeronaves estão decolando de 5 em 5 minutos, então acredito que se a gente não tiver nenhum pouso, nenhum táxi, em 20 minutos. 20 ou mais, ok. Tenho no zero. Ali, mantenha no zero, Mike Angulés. Azul 4208, aos 41 na direita, 219. 219, graças, bom trabalho. Solo Salvador, cordial bom dia. Azul 4208, livrou. 4208, bom dia. Prossegue de Alfa, chamando sua Juliette. Alfa vai chamar sua Juliette. Tango Juliette, autorizado a decolagem, 120.8. Sente, autorizado a decolagem, mais 100. Iniciando, mais 100.